Mike Eco Delta. Se travado, vai agora engraçando base pela direita, pistando a 7, Mike Tchaleão. Gente, chame na final número 2. Chamará, Mike Tchaleão. Tem alguma característica que o senhor possa perceber nessa rádio para que a gente transcreva no livro e a Anatel seja melhor para a Anatel fazer pesquisa? Não há característica, é som de rádio, porém, assim, com muita interferência, muito chiado e meio difícil até de descrever essa interferência, senhor. Ok, então fica feito o relato via fonia, nesse caso não vai ser aqui reportado no livro, porque do que a gente já sabe, a Anatel precisa de alguma característica ou de algumas características da rádio para fazer a pesquisa, ok? Positivo, muito grato. Não sei de que característica a Anatel se refere, mas é o que a gente pode repassar isso aqui. Muito obrigado pela atenção. Eita, acho que é frequência. Tem 1000 pessoas a bordo? Táxi então à esquerda via Alfa, pois na Taxiway Charlie, e mantém a posição na Charlie, chama 2683, ajuste 10 no 4, tem um bom voo, boa tarde. Pois via Alfa, na Charlie chama a torre então, 283. Muito obrigado, boa tarde. 6703, mapinha 340, Recife. 1272-1261-1245-WebGS-6703. Está autorizado o dinheiro de manutenção, aguardando a autorização. Você quer cuidar do copiou? Salvador, gol 674, boa tarde. 74, boa tarde. A Lima tem pista 10 deslocado 90 metros. Positivo, a Lima tem aqui na pista 10674. 3835, inicia redução para 2009, para sequenciamento. 2003535, gente, obrigado. Pode ser 210? Autorizado, 210. Obrigado, 235. Livre na Papá, a estacional de frequência, Mike Tchaleão. Dado, boa tarde. Estabilizando o localizador, 10 está 3172. 3172, completo final do procedimento ILS X-Ray sem um glide, torre no noito decimal 3. Torre no 83, ILS X-Ray sem glide, tá, 3172. Controle Salvador, gol 9755, informação 8, boa tarde. 190. 3172, boa tarde, continua a aproximação, reporte, marcador externo, trem todo baixar travado. Reporte externo, confirme, restão da pista de 12200 metros, primeiro. Negativo, 90 metros a partir do 00. 90 metros, e pista molhada, senhor? Negativo. Então, só para informação, isso, só para informação, tá dando ainda 1200 com pista molhada. Gente, a informação será mudada ao 00, senhor. Gente. 1075, desce para 2500 pés na Produ Servito 366. Reporte na final das naves. 2500, a Vita 366 vai reportar, Gol 9075. 1807, acende a identificação, autorizado a chegada a Banff, desça para nível 070. Atingindo 050, 3835. Barra o meu Golfo Mel Bravo, pela casa de muito tranquilo, 2.64. Tristan 3835, desça para 3.500 pais. 3.500, tá 3835, 1014. Firmo, 1.04. Obrigado. Controle para Barra o meu Golfo Mel Bravo, boa tarde. Consiga, Golfo Romeu Bravo. Colada de terra 90 mais seco, 2.000 no transponder, passando 2.000 pés. Até o 064, 3.0, em vez de Salvador. Vocês confirmam matrícula, Papa Romeu, Golf e Romeu Bravo? Afirmativo, Papa Romeu, Golf e Romeu Bravo. Passando. Sente, propõe regras de voo visual? Negativo, está pronto para mudança e ascensão, o Golf Romeu Bravo. Tá passando, poxa. Firme destino, Golf e Romeu Bravo. É a Bravo, Mike Tango, Golf Romeu Bravo. How many miles, tudo está. Controle, boa tarde, Gol 1674. O número 74, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole. 360, Gole, 674. Portugal 199, boa tarde, qualquer dia, 93, eu vou ir a contact. Delta está autorizado para Manati, 500 pés, decolando da 107, com curva à direita, será autorizado direto Manati, em coordenação com controle. Ajuste a correção, o transponder 0107 e a frequência do controle 119.80. Controle para Barra, meu Golfo, meu Bravo. Prossiga, Golf Romeu Bravo. 6368. Deixa eu ver aqui. 1075, complete final da RNAV, chame torre na noite decimal 3. Boa noite, 3.1075, boa tarde. 3835, desça para 2500 pés, vou na pro do Serra Vita 366, reposta na final da RNAV. Serra Vita 366 para 3.500, gente, obrigado. Reporta na final da RNAV. No 075, continua a aproximação, agora pista livre, informa cabeceira deslocada, 90 metros. Golf Romeu Bravo. Tá pronto para ascensão, mudança de regras do Golf Romeu Bravo. Gente, confirme nível. Passando no 050 agora. Mizuno 72, solo 03, de primeira à direita, chame solo 219. Primeira à direita, solo 219, tá 3172. Você chegou, Ferro, meu Bravo. Salvador, boa tarde, tá 3172, livrou. Tarde, tá 3172, prossegue ataque via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette para 07, tá 3172. Papa Romeu, Golf Romeu Bravo, confirme pessoas a bordo, autonomia e alternativa. Tá com 6 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Campinas, o Golf Romeu Bravo. Controle, até que nível o Golf Romeu Bravo pode subir? Golfo Romeu Bravo está autorizado até o nível 140. 140, Golfo Romeu Bravo. Firme, qual seria o nível ideal para Marte? 280, Golfo Romeu Bravo. Firme? 280, Golfo Romeo Bravo. Confirme a aerovia? Aperuísque 58. Aí passando nível 120, gol 1674. Chicano 674. Chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 133.25. 128.8 e 133.25, confirma. Alterna 133.25. Obrigado, bora. Controle, o Papa Lima está ingressando em Interlagos. Firme, Mike Papa Lima? Positivo, senhor, está ingressando no corredor Interlagos. Tá. Confirma o meu Bravo, informe o tipo de aeronave. Papa Charlie 1-2, o Golfo meu Bravo. Zero. Sinal vai estar travado, está 3835. Salvador, está 3567, boa tarde, 178. Bônus 755, desse avião é chegada, bom, fui para 3000 pés, altímetro no 0, no 4, repórter estabilizado no curso localizador. Bônus 755. Controle ao Bônus 807. Bônus 807, prossiga. Curva à direita, ele dá formações por 20 milhas. Chegou no 07 e desça para nível 070. Para 070, curvando à direita, proa 250, 20 meses. Controle de Salvador, 3567 da SAM, boa tarde, 178. Sete, aciona a identificação, autorizado chegada. Bonf, desça para nível 080. 3567, 20080, na chegada Bonf. Papa Romeu Golf Romeu Bravo, acione código 5154, vou na proa do VOR de Salvador, para o bloqueio. 5154 no transponder, está voando Salvador, Golf Romeu Bravo. Romeu Golf Romeu Bravo, informo que a saída é Gole, Eval, Gonza. Gole, Eval, Gonza, Golf Romeu Bravo, pode prosseguir na subida? Autorizado nível 280, Golf Romeu Bravo. 280, Golf Romeu Bravo. 280. 280, Golf Romeu Bravo. Que o Quebec Serra, go ahead. Boa tarde, tá 3217. Sim, meu nome chamou o sol. Então, 3217, por gentileza, teria saída prevista aí para Confim? Sim, só se for agora. O tanto 3217 é Gole Gonza a saída. Confirmando o 360 nível. Firmo, Gole Gonza, então, nós se escuta aqui quando com autorização. Obrigado. Gente. Essa via chegada para 2000 pés, altímetro no 04, reposta estabilizada no curso localizador. Via chegada para 2000 pés. Efetuará o RNAVE da pista no 00. Sente do RNAVE após o pelô autorizado pro do servidor 366 e descer para 2500 pés. O Gol no 755. Sim, pode para 2500, Gol no 755. Controle, o Mike Papa Lima já avisou com o campo. Mike Papa Lima, chame torre no 18.3. 18.3, o Mike Papa Lima. Gente, Mike, que deu autorizado táxi, reportará para ingresso, pista no 7. Controle, o Papai Romeu, Mike, Papa Lima. Papai Romeu, Mike, Papa Lima. Controle, torre, prossiga. Positivo, Torre. O Mike Papa Lima já avisou o campo no seu setor nordeste. Sente confirmando, vai pro pouso, parte 4. Positivo, parte 4, pouso. Sente ingresso, perna do vento da 110. Aguarde para girar a base para o parte 4. Positivo, aguarde para girar a base no parte 4, Mike Papa Lima. 567, desça para nível 080. 080, tá 3567. Informe de cada, tá 3567. Voa 390. 250, tá 3567. Alfa, Juliette, gate 09. Alfa, Juliette, não, obrigado, 335. 09, para sequenciamento. Está sob vetor para sequenciamento, curva à direita para 245, limite o custo do localizador. 3567, curva à direita, não tem condições, está reduzindo 229. 396, autorizado 1950, primeira marcha. 3567, informe quando estiver em condições de curva à direita. Foi Maratão, 3567. É quanto que foi? Na descida, quanto seria? 0117. Confirmando 0107, mais Papa Lima. Mas poderia trocar para o 0117? Positivo, 0117, vai que Papa Lima. Sente da RNAVE, informa o tráfego na posição de 1 hora, 4 milhas, rumo sudeste, passando, mantendo nível 070. É um Boeing 737 da Gol. 737 da 3, controle Salvador, Guará 02, com informação X-Ray. Guará 02 e a senha de identificação autorizada à chegada Bonf, desça para nível 090. 090, na chegada Bonf, Guará 02. Na 3217, está autorizado para Confins, com nível de voo 340, autorizado. Via Upper Whisky 58, decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5164, e a frequência do controle 119.80. Confins 340, conforme Upper Whisky 58, Gole Gonza a saída da 10, curva à direita. 5164, transponda 198, é o controle, tá 3217. 3217, cotejamento correto, o ajuste é 10.04, informa um deslocamento da cabeceira 10, os primeiros 90 metros. Chame pronto para o pushback acionamento. Confirmando, se é apenas 90 metros? Afirmo. Ok, 90 metros, obrigado. Só 206, controle. A escuta, prossiga. Segue para a pouso em Salvador. Afirma, após o comboio, sim. Sim. 1807, dessa via chegada Banff para 2000 pés, altímetro no 014, reporte estabilizado no curso localizador. Gente, autorizado via 1004, vai reportar estabilizado no curso 1807. Então, 3567, desça para nível 040. 3567, desça no 040. Obrigado. Bono 755, complete o final das naves, torre no 8.3. Ela é 6321, confirma o nível solicitado para Brasília. Vamos estar ciente da informação Yankee. Ciente da Yankee, 3427. Salvador, Vitor Romeu. 321, repita, sua informação foi intercortada. Estou ciente da informação Yankee, solicita nível 340 para Brasília, por favor. Ciente, Oxanamia 321, aguarde cópia 340 para Brasília, gole ou fita saída. Ciente, na sua escuta, obrigado. para a velocidade do tráfego que está nos restringindo, que eu estou com 190 nós e estou ultrapassando o mesmo. Aguarde. Informa o tráfego que está com 200 nós. Ah, eu acho meio difícil. Informa indicada, é o TAN 3567. Estou com 180 nós, cara. Pensamento deslocado para o 1975. Afirma, ativo. Tente o 1975. TAN 3567, resta uma navegação na proa de Pelô. 3567. Controle, Salvador, Golo 396, tem da informação aí. Golo 396, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Chegada Mari, 050, Golo 396. É que o Delta mantém sem condições visuais, reporte na 20ª milha, autorizado direto ao Manati. Reportarei 20ª milha, Mike, é que o Delta. Oscar Serra Mike, vou na proa de TAP. Salvador, approach control, Oscar Serra Mike, vou na proa de TAP. Serra Mike, fly heading in TAP position. Salvador, heading TAP position, Oscar Serra Mike. Full flight level 060, Oscar Serra Mike. Down to 060. Papa Romeo Golf e Romeo Bravo, intercepte a aerovia para o Whisky 58. Sim, já está voando Judas para interceptar o outro Whisky 58, Golf Romeo Bravo. O 1755 solo, ao 16, livre próximo à direita, chama solo, 121-9. À direita, 1219. Controle Salvador, Golo 396, solicito o procedimento RNAVE para a pista 0. Boa noite, 07, veteração para sequenciamento, mantenha presente proa, reduza para 1809. Deixa eu confirmar, piloto em comando. Alfa, Juliette, 0497. 0457, quero que vai ficar. Hoje é aquilo que é Quebec-Serra. Controle, boa tarde, gol 1925, formação Yankee. Golf Romeo Bravo, chame Centro Recife, 128-8, Golf Romeo Bravo. 128-8, Golf Romeo Bravo, boa tarde. Controle, gol 1925. 1925, sua identificação, desceu para nível 100, via chegada Boston. Identity 1900, desce, via Boston, gol 925. Controle, TAN 3567, após piloto autorizado a Renato. 3567, após pelo autorizado, Serra Vita 366. 3567, após pelo Serra Vita 366, autorizado. 1396, reduza para 1809. Informa os primeiros 90 metros, pistão no zero, estão fechados. Chame pronto para o pushback acionamento na remota. Positivo, obrigado. Quilo 04, autorizado ingresso, decolar pista no 7, vento 200 graus, 099. 1807, desceu para 2.500 pés, reporte na final. Atingiu 090, Guará 02. Sente aí. Afirmo, livre táxi, reporte para ingresso. Tem a presente proa. 3567 vai manter a presente proa. Pode ser para 2500? 3567 curve à direita, proa 215, limite o curso do localizador. Proa 215, limite o localizador, está 3567. Controle Salvador Gol 396, após está autorizado o voo CRB 366. Com 396, voe pro CRV Vitor 368, nível 050, inicie órbita. CRV Vitor 368, órbita, hein? Mandou lá o Gol 1396. Nível 050. Sente pro 050. 3567, atingiu 40. A gente mantém o 040, tá 3567. Manterá. Do Quebec Serra, could you confirm a flight level? 2000. 2000, Roger, I don't receive your Charlie Scott. Charlie, not Charlie. Não recebo nada. 3567, mantém o nível 040, apoio as condições de efetuar órbita no servido 366. Afirmativo, eu estou 3567. É no nível 40, no servido 366, efetua órbita pela esquerda. Órbita pela esquerda no 366, eu estou 3567. Firmar o número 3 ainda na aproximação, 3567. Esse é 3567. Oscar Sierra Mike, desce e mantenha o nível 070 na posição ITAP, inicie órbita. Roger down to 070, make a holding over ITAP. 06 controle. Caçador 06 controle. Através do Pituaçu. Tem um tráfego, um helicóptero decolou de Salvador, estão mantendo 500 pés também. 706, desalco mesmo. Salvador, o Chile Quebec, tá? Chile Quebec, Sierra, report on localized course. I will clear the staff to 2000. 2000 feet, Chile Quebec, Sierra. Clear ILS, runway 10. 2000 feet, clear ILS, runway 10, Chile Quebec, tá? Guará 02 está mantendo 90. Guará 02, desse manter o nível 060. 060, Guará 02. Tráfego ultrapassado, caçador 06. Excelente. Salvador, acho que você é a Mike. Prossiga, Mike. Aceitaria nosso cancelamento? A gente conseguir visual aqui pelo corredor e pouso na 17? Nesta posição devemos vetorá-lo para o setor oeste, o Oscar Sierra Mike, aceita? É o que ficar melhor para o senhor aí, tá tranquilo. Curve à esquerda, vou na proa 300, Oscar Sierra Mike, desce inicialmente 060. Esquerda para proa 030, é isso? 300 a proa. Certo. Esquerda 300, descendo para? 060 nível. Ali o 060 na proa, para os anos. 3567, iniciando espera, o 366. Certo, mantém espera, 3567, previsto uma espera. Afirmo. Escuta, centeno, 925. 925, desse nível 070. 070, desce 925, quer que reduza, senhor? Previsto uma órbita em Bonf, efetua uma órbita em Bonf pela direita, o 1925. Órbita em Bonf pela direita, o Gol 925. Localize first, Chile Quebec Sierra, we have the same size. Gate 10, Gol 807. 183.3. Thank you very much. Oscar Sierra Mike, chama em frequência 101208. 208, Mike, obrigado.